Sempre tá na mira da polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Ladrão é ladrão, polícia é polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Malandragem aperta o dedo e não erra na mira. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você não larga sua vida, bandida. Eu tô observando algo estranho no ar. Aquele diplomata continua na esquina. São vários curiosos, vários bicudos. Cuidado para não fechar os olhos e ficar no escuro, pois de repente alguma coisa pode acontecer. E se não bota fé, vem aqui pra ver. Aqui é mesmo foda, quebrada cabulosa. Só tem moleque esperto e dona da hora. Cada quebrada tem uma lei a ser cumprida. Quem conhece respeita e vê se não vacila. Cê fica nas manhas, os cabritos te ganham. É cê sair na tora, os homens vão na cola. Conhecimento é bom, respeito prevalece. Cada quebrada é uma quebrada, escuta aí moleque. Não deixe que ninguém em suas costas cresça. Lhe faça de avião, ganhe dinheiro e você cadeia. Então doido, se cuida enquanto é tempo. O clima tá pesado, tá tenso, tá violento. Você pode arrumar pra sua cabeça. Sai fora moleque antes que eu me esqueça. Que um dia você foi um camarada meu. O tempo passou, me esqueci e você morreu. Antes que isso aconteça, siga sua vida. Mantendo seu status, defendendo sua família. Batalhando, dando um duro, correndo atrás. Sala, cirurgia, procurando a paz. Se quer viver na honestidade, tudo bem. Se quer viver na malandragem, então diga amém. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você sempre tá na mira da polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Ladrão é ladrão, polícia é polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Malandragem aperta o dedo e não erra na mira. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você não larga sua vida, bandida. Eu continuo observando, te filmando, passo pano. Vacilou, marcou bobeira, serol no fulano. Caiu na área de vacilo, vai na pilha. Eu te pergunto em quem você confia. Um tiro na noite, mais um corpo no chão. Uma mãe chorando, velando seu filho no caixão. Um tiro, desespero, um eco, um pesadelo. Amanhã é segunda, rola mais um enterro. Quem tem em consideração, corre atrás. Se quer uma ideia sadia, então viva na paz. Mantenha sua esperança. Pode crer. Só se vai realizar o seu sonho de criança. Tô de rolê, tô na quebrada, tô na alta. Passei batido, não vi, volto. Cumprimento a rapaziada. Tá todo mundo em casa, porta fechada. Tá rolando a maior treta, parada errada. Dá um tempo, chega, escute a minha ideia. Aqui não tem trairagem, aqui não tem comédia. Faço som de ladrão e a malandragem pira. Fala cirurgia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você sempre tá na mira da polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Ladrão é ladrão, polícia é polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Malandragem aperta o dedo e não erra na mira. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você não larga sua vida, bandida. Então chega, chega, fala, desentala. Eu desconheço aquele que nunca cometeu falha. O mundo continua rodando e o tambor girando. É fácil sentar o dedo na cara do fulano. É assim que o mundo roda e o tambor gira. Plá, plá, na cara da polícia. Na maioria das vezes amigos, outras inimigos. Um desconhecido, seu filho. Se for pra matar, pra viver, o que vai escolher? Pense bem, pois quem mata também pode morrer. Quando se é a bola da vez, não há tempo de contar. Um, dois, três, é lamentável, é imprevisível. Ninguém pode prever o destino. Um golpe na pistola, rajada nas costas. Ninguém ouviu nem viu, está chegando a hora. Pois o silêncio impera dentro da favela. É toque de recolher, não fuja as regras. É difícil, eu sei, mas tem que obedecer a lei. Caso contrário, meu irmão, já era. Pei, pei, um bicudo na janela. Um tiro na testa, mais um no cemitério. Choro e velas. Enquanto houver dinheiro, haverá ganância. Enquanto houver armas, haverá matança. Os fatos são verdadeiros, então esconde. Dá um tempo, ninguém vai desligar o meu microfone. Se liga, malandro, confia, larga sua vida, bandida. É, a sua vida, bandida. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você sempre tá na mira da polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Ladrão é ladrão, polícia é polícia. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Malandragem aperta o dedo e não erra na mira. Por que que o mundo roda? Por que que o tambor gira? Porque você não